preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi. Quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender. Possamos declarar essa noite como salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Deus, imprime em nossa mente, em nossos corações, a tua palavra, a tua vontade, para que a tua igreja, Senhor, se prepare, esteja pronta para o grande reencontro contigo na eternidade. Oh, aleluia. Esse é o desejo da tua igreja, Senhor. Amém.